Portal do Arrocha. Toma kart pra paredão, tá? Simba! Eu não aceito que você me fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. Bora! Olho no olho, coração acelera. Veja nossos filhos, cê vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Pra paredão, tá? Nasci e criado no brega. Meu nome é Kart. Sobrenome é logo. Você amanhã não entra não. Tem a instrução do profissional. Você me fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. Olho no olho, coração acelera. Vejo nossos filhos, cê vai abandonar. Amo eles e sou feliz você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Nome é Kart, sobrenome é Love. Pra paredão, tá? Ah, é Bioteclas. Thank you.